Non mi conformo a questo mondo, minha missão é de transformar. Não aceito essas tuas atitudes, eu tenho em Jesus meu caminhar. Não me conformo não, não aceito não, não, não, não. Essa vida do mundão, eu já fiz o meu despacho. Nesse abismo não me enquadro, não me encontro nem me acho. Corrupção, guerras frias, diferenças sociais. Não me conformo com racismo e com homens imorais. Vou crescendo nessa vida, me tornando mais adulto. Muita coisa que aprendo não me torna mais maduro. Crianças de 16 já têm vários namorados, já praticam o que não devem, fazem do certo o errado. Igreja atual, já na hora não medida, são todos atuais, sua atualidade os limita. Não me conformo com as igrejas que distorcem o evangelho, que só pregam de riquezas e se esquecem do inferno. E eu quero muito mais que uma sociedade depravada, que se alimenta de tua graça e pratica a tua palavra, que não aceita a influência das coisas negativas, que se previne da droga e da influência positiva. Não me conformo com este mundo, minha missão é de transformar. Não aceito essas tuas atitudes, eu tenho em Jesus meu caminhar. Não me conformo não, não aceito não, não, não, não. Enquanto eu for chamado para salgar e a Bíblia representar, a minha boca eu não calo. Com Cristo no comando, com o pecado vou lutando e todo mal eu vou pisar no calo. Não vou cruzar os braços e olhar o diabo desgraçado a levar pessoas ao inferno. Se Jesus me levantou para pregar a esta gente e livrá-las do sofrimento eterno, não me conformo, antes porém me transformo, renovando a minha mente, evitando ser o morno. Para eu não ser afastado, humilhado, negado e vomitado por Jesus Cristo, o meu dono. Não vou parar de te aconselhar que tens que usar o Facebook de maneira diferente. Nem vou parar de repreender toda menina que se veste de maneira indecente. Não me conformo com este mundo, minha missão é de transformar. Não aceito essas tuas atitudes, eu tenho em Jesus meu caminhar. Não me conformo não, não aceito não, não, não, não. Se por você receba a dádiva divina, te admiro, teu espírito me guia. Escondo, tô andando contigo nessa via. Não me conformo com os problemas dessa vida. Só com você recebo a dádiva divina. Te admiro, teu espírito me guia. Escondo, tô andando contigo nessa via. Não me conformo com os problemas dessa vida. Não me conformo com este mundo, minha missão é de transformar. Eu não aceito essas tuas atitudes, eu tenho em Jesus meu caminhar. Não me conformo não, não aceito não, não, não, não. Só com você recebo a dádiva divina, te admiro, teu espírito me guia. Junto, tô andando contigo nessa via. Não me conformo com os problemas dessa vida. Só com você recebo a dádiva divina, te admiro, teu espírito me guia. Junto, tô andando contigo nessa via. Não me conformo com os problemas dessa vida.